ouvinte. Olá, Alisson. Olá, Samantha. Está no ar mais uma edição do Na Escuta. Um rádio jornal que traz informação sobre temas atuais para você, jovem, se manter sempre ligado. O Na Escuta faz parte da Rádio In, web rádio que você pode acessar pelo site www.radioinufo.online. O Na Escuta vem com muito conteúdo a cada edição. São reportagens, entrevistas e nossa crítica de mídia. Espaço em que resenhamos diversos produtos para você se manter atualizado no que está fazendo sucesso por aí. Isso mesmo, Alisson. Destaque para a nossa série de reportagens especiais sobre rituais e religiões brasileiras, que começou no último programa. Então sintonize com a gente, fique na escuta. Eu sou Samantha Loren. E eu, Alisson Vieira. E juntos te conduzimos na jornada de hoje. Na escuta. Informação que toca. Você não vai querer perder nada do programa de hoje. Vamos continuar nossa série de reportagens especiais que começou no último programa, com o tema Crenças Indígenas. Isso mesmo. No programa de hoje é a vez das religiões cristãs entrarem em pauta no Na Escuta. No Solta o Verbo, vamos ter resenha do filme Mãe, que vem deixando muita gente confusa nos cinemas de todo o mundo. Vamos descobrir juntos os benefícios da yoga e levantar uma problematização sobre um tema muito discutido atualmente, o ativismo online. Também vamos te conduzir em uma conversa sobre movimentos separatistas. Nosso convidado é o professor de Geografia, Gabriel Augustos. E para começar com tudo, o Na Escuta trouxe uma discussão que está em alta: a censura nos movimentos artísticos. Isso aí, Samantha. É informação para todos os gostos e ouvidos, inclusive o seu. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Alisson, há alguns dias a gente tem visto muita discussão sobre o conteúdo de algumas exposições pelo país. A pressão de grupos mobilizados resultou até mesmo no cancelamento de uma mostra de obras de arte. Muita treta, Samantha. Essa tentativa de censura por parte desses grupos acendeu um debate sobre o real papel e quais os limites para a arte na sociedade. Quem explica essa discussão é o nosso repórter Yuri Machado. O campo das artes tem passado por turbulências causadas por ataques de grupos conservadores contrários a algumas exposições artísticas, como no caso de uma mostra sediada no Santander Cultural, em Porto Alegre, e outra no Museu de Arte Moderna, em São Paulo. Segundo os movimentos, as exposições estariam fazendo apologia a crimes e desvirtuando a característica bela da arte. Mas será que a arte retrata apenas as qualidades e belezas do mundo e da sociedade? A arte está mesmo sendo desvirtuada? Entrevistei dois professores da Universidade Federal de Uberlândia para buscar respostas sobre o papel da arte e as reações que ela pode causar na sociedade. Especialista em cultura contemporânea, o professor Luiz Carlos Laurentis explica que o distanciamento da sociedade tem diminuído oportunidades de reflexão sobre a arte. Ele também analisa como o crescimento do conservadorismo tem contribuído para este cenário. Parece que a gente está vivenciando um tempo bastante conturbado esse nosso. E o próprio nome arte, né, ele parece afastar assim, partes da população para esse assunto. Não quer fazer nenhuma reflexão. Mas isso não é uma atitude isolada. Se nós olharmos como a direita, como uma ala conservadora da política, ao longo dos últimos 3 anos, tem crescido, parece que isso está muito pesado, né? Parece não, isso está muito pesado. E tudo em nome, né, do moralismo e da fé, esses instintos conservadores, sem reflexões, têm saqueado a liberdade. O professor também traça um paralelo entre arte e ciência para explicar a importância das influências artísticas na sociedade. Assim como a necessidade do papel da ciência, há-se a necessidade do papel da arte dentro das sociedades ao longo da história, porque ambas são conhecimentos e ambas estimulam e têm potencializado transformações. A mobilização dos grupos contrários às obras começou após a divulgação de trabalhos artísticos de natureza sexual relacionados a símbolos religiosos e a presença de crianças em sessões não recomendadas para elas. Os acontecimentos causaram alvoroço e as exposições foram acusadas de apologia a crimes, como, por exemplo, pedofilia e zoofilia. Professora do curso de artes e coordenadora do Museu Universitário de Arte, Nicoleta Kerinska explica sobre os motivos de a arte causar incômodo. Quando a arte incomoda, é porque ela diz verdade sobre nós, verdade sobre os humanos, verdade sobre a sociedade. E, às vezes, nós não queremos saber dessas verdades. Nós preferimos ignorar porque é mais fácil do que aceitar e trabalhar com esses dados. O professor Luiz Carlos diz que não é possível delimitar a arte, pois ela é importante na potencialização da nossa mente e nos leva além da realidade que conhecemos e vivemos. Ao contrário do que dizem os grupos conservadores, a arte não incentiva nenhuma realidade, mas sim retrata diferentes realidades da sociedade. Yuri Machado, na escuta. Interessante essa reportagem do Yuri, né, Alisson? Inclusive, essa polêmica sobre os limites da arte deu muito pano pra manga na minha timeline essa semana. Percebi a mesma coisa na minha. Tô achando engraçado como as coisas hoje em dia estão engajando tanta gente num tempo tão curto. Nossa, sim. Muito disso acontece graças à internet, sabia? E por falar nisso, a nossa repórter Isadora Ruiz vem chegando para falar um pouco sobre como a internet tem redefinido as atividades dos movimentos sociais. Fala, galera ligada no Na Escuta! Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o ativismo digital, uma forma de militância que nasceu com o advento da internet e das redes sociais. O ativismo é um movimento que se expressa na militância ou em ações contínuas que têm um objetivo principal: mudanças sociais ou políticas. O ativismo digital, ou cyberativismo, faz uso da internet para criar e organizar discussões e reivindicações, criando debates sobre temáticas delicadas e, muitas vezes, polêmicas. Apesar dos pontos positivos, existem variáveis que acabam prejudicando o fortalecimento do ativismo digital. O mídia ativista e gestor em social media, Alan Kaká Brito, explica que a quantidade de emissores de informação no ambiente online é um problema sério para o ativismo digital. Então, para mim, o principal problema é esse, né? Que muita gente que não tem conteúdo ou não tem informação bastante sobre determinado assunto acaba opinando e opinando no mesmo nível de pessoas que têm bagagem sobre isso, né? Sobre determinados assuntos. Além disso, outros problemas são recorrentes, como a criação de bolhas temáticas graças ao algoritmo Ed Brook do Facebook. A proliferação das fake news e dos bots, contas falsas que disseminam informações e conteúdos enviesados no ambiente online. A jornalista e secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Bia Barbosa, ressalta que, mesmo com esses problemas, é certo que a internet se torna um fator de potência para a militância quando aliada a ações concretas. É fundamental entender a internet como um espaço de potencialização das ações que precisam ter lastro no real, né? Não dá para você achar que só a militância digital vai transformar a realidade social do nosso país. Para garantir que o ativismo digital seja um aliado e não um inimigo dos movimentos sociais, é preciso cuidado. Alan Brito expõe que é preciso atenção, tanto para driblar os empecilhos nativos da internet, quanto para não cair no conto do ativista de Facebook. A internet ajuda a fomentar e disseminar ideias, mas é a rua que dá o corpo a esse ativo intangível que é a demonstração de força de uma causa. Bia Barbosa também chama atenção para os riscos de substituir por completo as ruas pelas redes. Mas tem um risco muito grande das pessoas se acomodarem e acharem que basta você ser aquele militante de sofá ou, no caso, militante do computador e do celular. De fato, a gente não vai mudar a realidade sem gente na rua, sem gente presencialmente pressionando as autoridades do nosso país por mudanças. A militância das redes pode ser muito útil para o que está além do virtual. O importante é não se acomodar. Sites com informações não faltam. Iniciativas como as agências Pública e Lupa e o site Congresso em Foco são boas plataformas que integram o ativismo digital e a informação de qualidade. Na Escuta, Isadora Ruiz. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Alisson, o que você acha se eu te falar que tem uma solução para o nosso estresse com a faculdade? Nossa, eu ia pagar para ver, porque nada que eu faça adianta mais. Então, eu fiquei sabendo que a prática de yoga ajuda muito nisso, na ansiedade e ainda melhora dores no corpo, acredita? Sério? Não sei se isso seria suficiente para mim. Olha, eu também achava que não era isso tudo. Mas depois que eu procurei saber um pouco mais sobre o que é a yoga e os benefícios dela, eu mudei muito de ideia. Tô até pensando em experimentar. Ah, então vamos ver o que você descobriu. Quem sabe eu decido dar uma chance também. Em meio à correria do dia a dia, o imediatismo e a agitação tomam conta de nossas vidas. É preciso, então, encontrar formas de manter o equilíbrio físico e mental. Como forma de alcançar a boa saúde do corpo e da mente, a prática de yoga tem se mostrado bastante popular. Lia Lins, de 39 anos, é praticante há 3 meses e conta que percebeu grande diminuição de suas dores musculares, do estresse, da ansiedade e da depressão. Tava num ponto assim, que eu tomava remédio para praticamente tudo. Eu tomava remédio para dormir, e aí tinha dificuldade de acordar, então eu acordava, tomava um outro remédio para ficar um pouco mais disposta. Qualquer dor que eu sentisse, eu tomava remédio. A impressão que eu tenho é que eu fiquei muito mais consciente, eu durmo muito melhor, eu acordo muito melhor, eu tomo muito menos remédio. Hoje eu sou uma pessoa, posso dizer sinceramente que eu sou uma pessoa muito mais feliz. Não que eu não tenha problemas, eu continuo tendo problemas, mas acho que a maneira como eu me relaciono com eles está mudando. A prática de yoga surgiu na Índia há mais de 3 mil anos e é um sistema filosófico que acredita que corpo, mente e espírito estão conectados e precisam ser trabalhados de forma conjunta. A psicoterapeuta Luane Reis utiliza a yoga como medicina complementar alternativa. A profissional conta que já recomendou a prática a pacientes que apresentam transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias e depressão, e obteve um resultado excelente com a combinação da terapia e da yoga. Tanto o yoga quanto a psicoterapia trabalha o interior do indivíduo, trabalha o realinhamento das emoções. Então, com certeza, tem uma relação muito, muito positiva, né, na vida da pessoa. É realmente um complemento para o indivíduo a prática do yoga. A professora de yoga, Sirlene dos Reis, conta que a prática pode ser feita por pessoas de qualquer idade, desde crianças de 1 ano até idosos, que desejam melhorar a qualidade de vida. Alguns dos benefícios da yoga: juventude, longevidade, íntima harmonia entre corpo e mente, excelente para o sistema nervoso, circulatório, glandular e digestivo. É ótimo combatendo a insônia, depressão, cansaço físico e mental, também trabalhando a respiração, relaxamento, concentração, harmonia entre o corpo e a mente, trazendo assim um equilíbrio interno e externo. Então, neste mundo tão moderno e agitado em que vivemos, a prática de yoga tem se mostrado uma ótima forma de manter o equilíbrio interior e exterior, tornando possível esquecer as preocupações diárias e ter um momento de calma no meio de tanta correria. Na Escuta, Samantha Loren. É, Samantha, você viu que os catalães estão querendo se separar da Espanha, né? Fizeram um referendo e tudo mais. Pois é, eu vi. E não é de agora que lá na Espanha e em vários outros lugares do mundo tem muitos povos querendo independência, né? Pois é, pensando nisso, nosso repórter João Júnior conversou com o professor de Geografia Gabriel Augustos para saber um pouco mais sobre os movimentos separatistas em todo o mundo e também aqui no Brasil. Se liga aí. 1º de outubro aconteceu um referendo na Catalunha, para saber se a população da região quer que a Catalunha se separe da Espanha. Apesar da proibição do governo espanhol, mais de 2 milhões de catalães votaram e cerca de 90% dos votos foram sim para a independência da região. Os catalães não são os únicos no mundo, ou até mesmo na Espanha, que têm reivindicado independência ao longo dos anos. Os movimentos separatistas ganham força de tempos em tempos e quando alguma região se mobiliza, normalmente isso fortalece outros movimentos. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, converso agora com o professor de Geografia Gabriel Augustos. Olá a todos, é um prazer estar aqui no Na Escuta. Olá, professor. Como ao longo da história os movimentos separatistas surgem? Eles atendem a quais motivações? Esses movimentos separatistas contemporâneos, como o da Catalunha, eles surgem dentro desse contexto de Estado-nação moderno. Se nós pegarmos aí do século XVIII, XVII, XVIII em diante, surge essa noção de Estado-nação conforme conhecemos hoje. E aí o próprio termo Estado-nação envolve duas entidades. O Estado, que é o aparato político, jurídico, que exerce poder sobre um território, e a nação, que envolve um conjunto de pessoas com mesma origem histórica, cultural, mesmo idioma, mesmas crenças. E aí o grande problema é que muitos dos estados nacionais atuais no mundo, eles reúnem dentro de si mais de uma nação, como é o caso do Estado espanhol. Há dentro da Espanha mais nações do que a própria nação espanhola. E como esse processo para que as lutas e as causas separatistas ganhem legitimidade no cenário internacional, para alcançar um status de um país reconhecido? Porque, por exemplo, a FIFA, é engraçado que ela reconhece mais países do que a própria ONU. Isso. O interessante é, primeiramente, enxergar a contradição, porque nós vivemos atualmente um mundo globalizado e a globalização por si mesma prega a integração, a união. E esses movimentos separatistas, como o próprio nome já diz, eles buscam o contrário, buscam a fragmentação. De fato, essa curiosidade, porque se você fizer uma pesquisa junto ao site da ONU, por exemplo, você verá que a ONU considera como país alguns territórios que compõem dentro de si várias nações, como, por exemplo, o Reino Unido. Você não vai encontrar na lista de países da ONU, por exemplo, Inglaterra, País de Gales, Escócia, nem mesmo Irlanda do Norte. Já a FIFA, que você trouxe como exemplo aí, João, considera essas quatro unidades separadamente. Então, isso é uma questão burocrática mesmo e expõe mais uma vez esses antagonismos aí da expressão Estado-nação. Os movimentos que buscam a separação geralmente se apoiam apenas nos benefícios, mas quais são de fato os ganhos e as perdas que um processo de independência implica? Pois é, João, responder essa sua pergunta é bastante complicado, porque de fato só se sabe realmente quais são os benefícios ou malefícios uma vez que o processo de separação é concluído. Só para citar um exemplo, recentemente o Reino Unido decidiu pela separação da União Europeia. A própria população decidiram pela separação da União Europeia, alegando que essa separação traria mais vantagens econômicas, independência política, financeira para o Reino Unido. No entanto, já há vários setores do Reino Unido atualmente que já se mostram contrários e arrependidos da decisão, porque chegaram à conclusão que, do ponto de vista econômico, aquilo que parecia ser benéfico para o Reino Unido não será. Afinal de contas, o Reino Unido perderá inúmeros acordos econômicos com o bloco União Europeia. E isso então pode acontecer eventualmente com algum país que queira se separar, né? Perder algum acordo econômico, ter dificuldade na economia. Isso, exatamente. Nesse encalço aí do separatismo da Catalunha, com setores mais conservadores do Estado de São Paulo, vieram aí com a proposta de separar o Estado de São Paulo do restante do Brasil, alegando que São Paulo, por ser o Estado mais rico, tem muitos problemas, muitas despesas em estar ligado ao Brasil, e o que muitos não analisam é que São Paulo só é o Estado mais rico porque ele está inserido dentro do Brasil. Foi bom você falar do Brasil, porque também teve recentemente aquela consulta popular no sul do país, né? E segue a mesma lógica o movimento separatista do sul? Esse movimento separação do sul do Brasil é certamente o mais antigo movimento separatista brasileiro e o mais destacado. E é algo inconstitucional. Se você consultar a Constituição Brasileira de 88, há nela uma cláusula pétrea que afirma que o Estado brasileiro ele é formado por unidades federativas indissociáveis. Obrigado, Gabriel. Eu conversei com o professor de Geografia, Gabriel Augustos, sobre os movimentos separatistas no mundo e também no Brasil. Na Escuta, João Júnior. Falar de religião é polêmica em qualquer lugar, não é verdade, Samantha? Sem dúvidas, Alison. É por isso que quando começa esse assunto nos almoços de família, eu pego minha bike e vou embora. Que é isso, menina. A gente tem mesmo é que debater sobre as nossas crenças. Com respeito, é claro. E pra fugir um pouco do lugar comum, meu companheiro de apresentação aqui, repórter Alison Vieira, preparou uma reportagem sobre o cristianismo para nossa série de reportagens sobre crenças. Ave Maria, roda a vinheta. Desde que Jesus Cristo apareceu, há mais de 2000 anos, o mundo foi revolucionado pelo cristianismo. Na América, esses ideais chegaram com propósitos específicos. É o que explica a professora do Instituto de História da UFO, Mara Regina do Nascimento. No contexto do período que chamamos de grandes navegações, conquistar terras era, acima de tudo, um projeto de arrebanhar fiéis para a fé católica. É importante que aceitemos, né, que a primeira intenção era uma conquista religiosa e junto vinham outras estratégias de exploração econômica e de extensão dos braços do poder político. Séculos depois, quase 90% do Brasil se considera cristão, conforme dados do IBGE. Mas é evidente que ao longo do tempo, o cristianismo foi dividido em várias religiões, como observa a pesquisadora de antropologia das religiões e professora da UFO, Cláudia Swatowski. Nós podemos falar da Igreja Católica, né, nossa herança colonial, está muito associada à própria identidade brasileira. Nós temos, desde o século XIX, as igrejas chamadas protestantes históricas, que são, por exemplo, a Igreja Batista, Metodista, Luterana. E aí, no século XX, a chegada das igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, a Quadrangular. E aí, desde a década de 70, surgem as igrejas que nós consideramos as neopentecostais, são a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, por exemplo, compondo aí um pouco a diversidade desse cenário. Por serem muitas denominações ativas no país, pode ser um pouco difícil diferenciar umas das outras. Os fiéis católicos, por exemplo, acreditam em santos e reverenciam imagens. Já os evangélicos são conhecidos pelos costumes rígidos e pela concepção de que a vida na Terra é uma fase de espera. Houve um tempo em que essas vertentes mais tradicionais do cristianismo sofreram mudanças. Isso abriu espaço para que doutrinas como o espiritismo kardecista e o mormonismo se firmassem no país. A professora do Instituto de História da UFO, Mara Regina, explica esse fenômeno. Vivia-se neste período, entre os séculos XIX e XX, uma necessidade de volta ao componente mágico do religioso, do contato direto do crente com Deus, do crente direto com o Espírito Santo, sem a intermediação de anjos ou santos do catolicismo. Essas mudanças podem afetar o modo como os fiéis praticam a fé, e a antropóloga Cláudia Swatowski comenta essa relação. No próprio cenário religioso, há uma transformação no interior de igrejas e de tradições, com o surgimento de novas propostas, novas práticas por novas igrejas. De repente, uma igreja pentecostal, que era muito rígida em relação a determinados costumes, ela vai se flexibilizar, vai permitir que antes não permitia. Entre as permissões estão as táticas de expansão aplicadas por algumas igrejas, e como consequência, uma nova maneira de entrar em contato com a espiritualidade surge. A gente tem notado que muitas práticas rituais agora muitas vezes são feitas em casa, de uma forma individual, pessoas que optam simplesmente por assistir um vídeo, ver um programa de televisão, ouvir uma mensagem gravada, desde o programa que pede para você colocar um copo de água em frente ao televisor para que ele se torne uma água ungida, uma água abençoada, até processos interativos nas redes sociais, entre um Twitter de um padre, né, que fica respondendo seus seguidores, passando por transmissões ao vivo de cultos, experiências religiosas, intensificando, por um lado, né, esse contato com o religioso, mas um contato que se dá não necessariamente na presença religiosa, né? Então a gente pode ter um enfraquecimento do vínculo religioso dado por uso desses aplicativos, redes sociais e mídias. Esse movimento para fora das paredes das igrejas não está apenas ligado à internet. Mesmo o Estado brasileiro sendo oficialmente laico desde a Constituição de 1891, religião e política não se separaram definitivamente, como critica a professora de História da UFO, Mara Regina. Ocorre que dentre esses parlamentares, que compõem a chamada bancada da Bíblia, têm promovido discursos de ódio e de preconceitos sociais e de gênero. São políticos que eu classificaria como oportunistas e desonestos. O fato é que descobriu-se aí, nos discursos moralizantes, uma possibilidade de angariar votos a partir da invenção de temas que podem mobilizar parte da população. Descobriram que o mais importante não é o projeto ser aprovado, e nem o projeto em si, mas a polêmica que ele gera. O mundo está mudando e é importante entendermos as origens de práticas antigas como o cristianismo para traçar com mais sabedoria os passos do futuro. Na escuta, Alisson Vieira. Alisson, vamos falar agora de duas coisas que todo mundo adora: filme e polêmica. Como assim, Samantha? Agora eu tô curioso. Eu tô falando do filme Mãe, que estreou no mês passado e desde então vem gerando muita discussão. O filme foi vaiado e aplaudido ao mesmo tempo no Festival de Cinema de Veneza. Eita, esse eu não perco por nada. Afinal, ela é mãe de quem? Quem é o pai? Por que tanta gente não entende o filme? Será que ele é subjetivo demais? A repórter Isabela Silveira já assistiu e agora solta o verbo pra gente. Mas cuidado com os spoilers, hein? Eu ainda não assisti. Solta o verbo. Solta o verbo. Olá, pessoal! Eu sou Isabela Silveira e este é o Solta o Verbo. O assunto de hoje é Mãe, o polêmico filme do diretor Darren Aronofsky, que chegou ao cinema no fim do último mês. Observando os outros trabalhos do cineasta, como Pi, Noé e Cisne Negro, podemos dizer que ele nunca quer ver o seu público na zona de conforto. O diretor gosta de desafiar a percepção e as expectativas do público, de tal forma que na maioria das vezes saímos impressionados do cinema, gostando ou não daquilo que acabamos de ver. E com Mãe não é diferente. Darren dá um passo à frente e cria um enredo que deve ser interpretado e não simplesmente entendido. Para não dar spoilers, posso resumir o filme da seguinte maneira. O relacionamento de um casal, estrelado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem, é testado quando convidados inesperados chegam à casa deles, interrompendo a tranquilidade. Nesse processo todo, assim como os personagens, o espectador é testado a todo momento. Incomodar é a palavra para se falar de Mãe, pois o longa é todo construído de forma a incomodar o público. Os personagens, o cenário único, a ausência de trilha, os planos de câmera muito próximos ao rosto de Jennifer Lawrence, enfim, tudo cria a sensação constante de desconforto. Além disso, Mãe é um filme repleto de alegorias, que dialogam diretamente com o nosso próprio mundo, forçando-nos a prestar atenção em cada mínimo detalhe. O longa foi feito para gerar reflexão, mas a mera adivinhação desse emaranhado de símbolos criados pelo diretor tem agradado muita gente. O fato é que Mãe tem enganado muita gente que escolheu assistir o filme baseado nos atores ou numa leitura simplista do título. Não é um filme para qualquer um. Não é aquele cineminha de final de semana para passar o tempo e que nos faz sair da sessão de bem com a vida. A produção não quer agradar ninguém, é um convite para pensar. O filme de Aronofsky não te carrega pela mão, te coloca no meio da ação, criando um universo de múltiplas leituras, interpretações, sugestões e até sentimentos. E, se depois de ter assistido, for difícil compreender o roteiro, a explicação do diretor e a interpretação dada por alguns críticos funcionam como um convite para voltar ao cinema e dar uma nova oportunidade para a obra. Pode ser que faça sentido ou reforce a ideia de que nada ali faz sentido. É por isso que ele é tão genial. Fica aí o convite. Na escuta, Isabela Silveira. O Na Escuta está chegando ao fim. Vamos aos créditos. Na edição, Ana Luísa Figueiredo. Reportagens de Yuri Machado, Isadora Ruiz, Samantha Loren e eu, Alisson Vieira. Na produção de quadro, Isabela Silveira. E na entrevista, João Júnior. Trabalhos técnicos de Marcelo Melazzo e orientação do professor Vinícius Dorne. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode ouvir essa e outras edições do Na Escuta sempre que quiser no nosso site www.radioinufo.online. Até o próximo Na Escuta. Tudo de bom, galera! Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.